onde está Deus? Ora essa, minha filha. Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no canto dos passarinhos, na meiga rosa orvalhada. Respira na água cantante da fonte que se desata ao luar de leite e prata e está na estrela distante. Vive no vale, na serra e onde mais? Como explicar-te? Deus existe em toda parte, em todo lugar na terra. Mas, mamãe, como senti-lo bondoso, sublime e forte? Será preciso que a morte nos conduza ao céu tranquilo? Não, filhinha. Ouve a lição. Guarda a fé com que eu te falo. Só podemos encontrá-lo no templo do coração.